corações caminham para a tua luz, proclamando aos céus um novo louvor. Verás radiante de alegria, teu coração estremecerá na riqueza das nações, a ti se tornará. Verás radiante de alegria, teu coração estremecerá. A riqueza das nações a ti se tornará. Tuas portas estarão abertas, de dia e de noite estarão os reis da terra que por elas não entrarem e te servirem. Com suas nações perecerão. Verás adiante de alegria, teu coração estremecerá. A riqueza das nações a ti se tornará. Verás adiante de alegria, teu coração estremecerá.